pista, chame a linha de pronto. colagem autorizada 0,100 graus 149. Thank you. Agora, Obrigada pela oportunidade. Para onde está o plano, precisa mais de 9 horas e pouso em remate. Thank you. eu diria para essa relação, para as 12 horas da minha vida, é de 9.7.0.7.3.7.7. E 5, né? Embraero na 9. Vai pro hangar da VEI. Presente. Azul 9054, decolada ao 55, chame controle em Salvador, 20208. 208, obrigado, pai. Azul 9054, decolando a sexta. Azul 9054, com a passada da decolagem, que para mim foi 1.6 a 0. Após 2, você está direto para lá. Azul 9054, Azul 9054. Azul 9054, com a passada da direto para lá. Presente 9054. Após o estado programado com 368, eu para 4 dias, após o estado programado com 366, eu estava para 4 dias, 0. Boa tarde, mantenha o contato. Atenção. Portão de Salvador, 20, decimal 8. Cruzeiro do Serra. Fala de emissão. Azul 9056, avistado, estou localizado pista no zero, retorno 00 graus, 149, com tráfego seguindo para o setor norte, 9066, mantendo o tempo certo. Ciente, está autorizado por 090, está com tráfego de 10, 9066. Azul 9056, no solo 08, ele vai direito, chamando 2121. Para a Alvorada até a 6012 Salvador, durante o terceiro voo, como são 3 dias, 1228, até a 1227. Salvador, boa tarde, está 3805. Uma zona 64, a zona de situação, Rio Grande do Sul, deixa para mim depois, já se estiver. Olha a parte de controle, Salvador. Versa 3805. A 3805, então, passa a dama do colágeno, deixa para mim depois, 340. Faz 2.000 pés direto em linha da morte. Faz 2.000 pés linha da morte, tá? 3, 2, 0, 5. Fazendo minha parte, 2 direto, 4, deixa para mim depois, 0, 5, 0, mantenha a raiz 5. Aí está no próximo número 3, na questão, no próximo número 2, quando vocês conseguiram mais rápido. Nossa grupo uniforme, decolagem autorizada por 7, vento na 00 graus, 159. Controle Salvador. Descontando do voo 050, 8000 na raiz. 1985, descontando o registro. 1985, Salvador, uma demais, principal 8. Uma preparação tão boa na transição ótima. Eu vou 3-0, tá bom? Prática número 1, posição de 1 hora, pode vir a comunicação. Nordeste, passando de 2:05:03 no TED, do tipo, F190, 240 de graça. Thank you. descida para 4.0, 5.0, Livre, pouso, passarinho 2230.